dia já vem descendo. Eu sei muito bem o que eles estão querendo. Eles querem me ver no caixão, vendo minha mãe chorar com meu irmão. A vida por aqui como ela é dura. Eu vejo vários manos descer a sepultura. Loucura, muita traição. Na cela 40, mais um irmão que foi enforcado pelo fio do cardaço. Eu tô ligado que é embaçado. Se eu vacilar, corta o meu barato. Aqui somos tratados piores que ratos. Eu vi uma grande multidão. Era apenas um velório, mais um irmão que deixou saudades, muitas amizades. Marcou sua presença, deixou sua coragem no chão. A revolta no caixão. A família quer saber se foi polícia ou ladrão. Detenção, superlotação. Entra um assassino, sai um ladrão. O sistema, como é precário. Não há trabalho para um ex-presidiário. Correria do nosso dia a dia. Nos dê a paz, mude nossas vidas. Jesus, acredita em profecia. Chegará o dia, a volta do Messias. A volta do Messias. Correria, correria. No nosso dia a dia, correria. Correria. Jesus Cristo é a saída, correria. Correria. No nosso dia a dia, correria. Correria. Correria. Correria. No nosso dia a dia, correria. Correria. Jesus Cristo é a saída, correria. Correria. No nosso dia a dia, correria. Correria. Se liga, meu mano. Se liga, minha mina, quantos mano morre? Faça noite ou faça dia, covardia. Treta, correria, espia. Mas um moleque pela via vacilou. Devia a polícia, mano, pare. A história você sabe, cabreiragem. Essa é a malandragem. Cadê a propina? Ahá, que viagem. Mais que nada, mais um corpo na calçada. Parada errada. Eu quero ver sempre a paz na minha quebrada. Eu peço a Deus, ó, ó meu Deus. Correria, no nosso dia a dia, correria. Jesus Cristo é a saída, correria. No nosso dia a dia, correria. Correria, no nosso dia a dia, correria. Jesus Cristo é a saída, correria. No nosso dia a dia, correria. Ah, eu tô ligado. Moleque é embaçado. Viver sempre do lado errado, sempre armado. Cabreiro com tudo, mas eu não me iludo. Com pouco nem com muito, espia. Mas o moleque suicida, eu falo da Bíblia. Mas ele não acredita. O diabo quer tirar a sua vida, é traiçoeiro. Quer te iludir com dinheiro. Não queira ver sua mãe chorar no seu enterro. E que adiantou herdar o mundo inteiro? Você não lutou, não foi guerreiro. Herdou a dor ao invés do amor. Herdou a morte ao invés da vida eterna. Hoje desce um caixão a 7 palmos da terra. Ah, acredita, acredita. Ah, faça sua correria. Correria. No nosso dia a dia, correria. Jesus Cristo é a saída, correria. No nosso dia a dia, correria. Correria. No nosso dia a dia, correria. Jesus Cristo é a saída, correria. No nosso dia a dia, correria. C-O-R-R-E-R-I-A.